da sofrência. Aí é de Macedo, Play Record. Ou não é de Macedo, não? Ih, rapaz, é não. Cantando de Record, só podia ser ele, né? Mas não é ele, não. É Gero Lima, cantou Play Record, a gravação aí da música de Limão com Mel, se eu não estou enganado. Mas, enfim, 4 da tarde em ponto.